1868, chame a torre 1895. 1895. Só 3891, desça para 2000 pés, ajuste 1020, prepara altitude na posição pelô, autorizado em letra. Beleza, eu não ouvi absolutamente nada. Poderia repetir um pouco mais alto, por favor? Instalada a restrição de altitude na posição pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado em LS e reporte estabilizado. E1020, descido 2000, reporte estabilizado. A sua transmissão está de 2 para 2, com volume bastante reduzido. Vai checar o controle. 1118 decimal 95, ajuste altímetro 0020. Aquele destaque, estamos com a espera quando lá chama 1118 decimal 95, 1020, ajuste, obrigado. O 1172 autorizado, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03, boa 1172. Bono 098, após o banho da companhia na Cortíssima, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 0. 74. Regulado 2774. Grato. Bom 868 no solo, 38, libere a direita via Fox, Paulo 121, decimal 9. Via Fox, pronto, vai livrar, vai chamar Paulo 219, boa noite, 68. 2891, chama a torre em 118, decimal 95. 2895, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, é o 3891, estabilizado, campo à vista. Então 3891, no tráfego avistado, pista livre, pouso autorizado, pistola zero. Vento no 60 graus, 069, ajuste altímetro no 020. No solo aos 44, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9, via Foxtrot. 219, Foxtrot. Pampano 098, chame-se sobre Recife, em 126, decimal 85. 2685, obrigado. Salvador, Boa Azul, 4220. 4220, se ama identificação, chega da Mari. Isso aí, mantém os olhos de Dona. Reflexão recortada, desce até que nível? 050, 4220. 050, pode ir para o ILS? Preciso usar no Pro de Dona, guardando a transição. Passando 15.000, azul, 2774. 774, ciente, seguir com o lugar encerrado, 2 minutos para o limite do terminal. Estamos agora ilhéus, na frequência 120, decimal 1. 201, obrigado, boa noite. 568. Prossiga, boa noite, 68. Coordena 230 Aracaju. 268, já estamos no 230, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 230 conforme solicitado. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru, derrota do plano de voo. Transponder 5056, controle Salvador, PL 120, decimal 80. 230 aprovado, 230 aprovado Aracaju. Decola da Lanterna, Puca, Jamo, Aru, a primeira curva esquerda. 5056, transponde 208, controle. Boa noite, 68. Boa noite, 68, na posição 10, Sane Pronto. Samara. O 4220, autorizado Serra Vitor 366, vista para 2.500 pés sem restrições, ajuste no 020. Está autorizado o procedimento, reporta no localizador. Fiquei 10.500 no 020, quase estabilizado, está agora na frota 2.300. ILS 4220. Torre 28.95, bom pouso. 295. Torre Salvador, Voo Azul 4220, ILS. Azul 4220, tráfego avistado, check-trem, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 062. Antigo pouso, 104227. Romeu Lima, Proscópio. Autorizar Salvador Fortaleza, nível de voo 090, decola pistola 7, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Froti, após Froti, DCT, Papa Alfa, Lima, uniforme Delta, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5061, no controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Agenduna 050, tá, 3520. Cogbo, Froti, a saída. Mais correto, fracionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajude altímetro no 099. 05, chame o solo agora no 219. 219, 4220. Solo azul 4220, livrando se escuta. Azul 4220, reporte antes da taxiway Juliette, autorizar táxi via Alfa. E Alfa, repórter antes da Juliette, 4220. Do 4220, autorizado via Kilo, remota 4 Romeo do passo 3 é previsto, atenta no sinalizador. Confira posição? 4 Romeu. 4 Romeu via Kilo, azul 420. Quadro 220 na escuta do solo? Ah, escuta, prossiga. A entrada acaba de modificar o seu portão para a posição 4 Lima. 4 Lima. É na... Romeu Romeu Lima, prossiga, Papai Romeu Romeu Lima. Ajuste o oxímetro na 09, reposte no ponto de espera da Papai. 2520, desça para 2010, o 3LS, reporta no localizador, hoje destino 09. 2019, 2000, reporta no localizador, 3520. Taxa Bono 868, em 141 a bordo, Walter, né? Salvador, 2 horas já para mim. Livre Taxa, até o ponto de espera, bate um Inter, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro na 09 no momento. Autorizado, táxi, ponto de espera 295, 19 agora, 88. Salvador, Bono 868, transporte para a espera do zero. Bono 868, autorizado ingresso, decolagem pista na zero, vento 140 graus, 049. Ali decola o 868. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, autorizado ingresso 17, repórter Niane pronto. Passo 2 no meia, centro da informação Charlie, descendo via Mari. Só chegada Mari, você mantém o 050 pro Edunas. 050 pro Edunas, o passo 2 no meia. Localizador, tá 3520. Gente, torre 18.95. Obrigado, Matheus. Patrônio Salvador, boa noite, agora 868. Então, 8, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba para o 230. Na PUCA 230, 868. Torre Salvador, bom dia, TAM 3520, final da 190. Tá, confirme, é o TAM 3520 que chamou a torre pra pouso? Afirmativo, tá passando o Índia Serra na final da 190, tem de pôr embaixo do trabalho. TAM 3520, ajuste altímetro na 099, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 049. Ative pouso no 0, ajuste no 099, TAM 3520. Papá Romeu, Romeu Lima, mantenha a posição. Azul 4216, desça sem restrições para 2.000 pés, o ajuste é no 019. Autorizado LS, se repista no 0, reporta quanto está abusado. Descendo sem restrições para 2.000 pés, ajustado no 019, reportará estabilizado. Autorizado ILS X-Ray. Controle Salvador, Otan 31, descendo, informação Charlie. Prisão 70, identifique chegada na área e você mantém o 050 Cruz de Duna. 050 Rua Duna, até 3170. Bruno 868, chama Recife em 126, decimal 85. 26, observa, boa noite. 7, vento 150 graus, 049. Só 3520, no solo, aos 22, direita, solo 121, decimal 9. Muito boa noite, 3520. 3520, 520, Summit, antes da taxa de Juliette, autorizado a taxa de Alfa, informo que vai aguardar a liberação do gate 11 pelo nome da companhia, que iniciará o reboque assim que solicitar pelo, no solo Salvador. Afirmativo, vai Alfa e esperante da Juliette, tráfego da companhia, estando em 520. Trolley, bom dia, Romeu Romeu Lima. Salve, tribo Romeu Lima, contato radar na decolagem, saída Momo, tudo mantém o 090 sem restrições. 090 na Momo sem restrições, Romeu Lima. Controle. Controle. Controle na escuta, bom dia, aqui é o Tão. Mapa Romeu, Mike Yankee, Zulu, solicitação de reboque daqui da posição 11 do Pátio 1 para a posição 14 do Pátio 1. Do gate 11 do Pátio 1 para a remota 14 do Pátio 1? Positivo. Solicitado a lista de reboque, reporte quando termina. Ok, obrigado. Rodrigo Romeu Lima, controle. Prossiga. Eu vou visual na rota, não tem. Tá, eu vou visual na rota, prossigo. Quem está a critério para hoje e por aqui? Obrigado, Ana, pronto, prossiga presente, Romarinho. Torre 2195, passa 2196. Salvador, boa noite, Azul 4216, final do LS X-Ray, captura 10. Azul 4216, reporte baixada travada, ajuste altímetro 1099, vento da check 150 graus, 053. 59, tráfego ainda não revisou. Ciente, 4216, reportar a baixada travada. Azul 4216, baixado e travado visual com o carro. Azul 4216, tráfego avistado, autorizado de voo, pistola 0, vento 150 graus, 0 menos. Pouso autorizado, Azul 4216. Mike, Henrique, Zulu, na escuta. De rebocar um pouco mais a retaguarda, de forma a liberar o gate 11 para a nave da companhia, aí o senhor depois continuaria com o reboque? Positivo, positivo. 520, ingresse via Juliette com cautela. Já foi condenado por tráfico da companhia, vai deixar o gate 11 livre para o senhor embarcar. O Mike Yank Zulu, após o parqueamento da voz da companhia, tem livre reboque até a remota 14 do pátio 1. Mike Yank Zulu copiou o sal? Positivo. Copa 216 no solo 31, libere à direita, via Fox, solo 21, decimal 9. Fox 219, espaço 216. Solo Salvador, azul 4216, libre via Fox. Azul 4216, reporte antes de ataque 3, Juliette. Reportará antes da Juliette, 4216. Zero, torre 18.95. 170, 1895, Control, Litana 31970. Alô Salvador, Azul 4216, próxima Juliette. Salvador, boa noite, Dan 3170, estabilizado no INFS Visual. Azul 4216, mantém a posição antes da Juliette, aguardando somente o reboque no seu setor, após ser autorizado, ingresso. Sim, a gente está mantendo a posição aqui antes da Juliette, 4216. Travou, já avistado. É, mas foi chegou já. Autorizado, pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 049, 31,70. Ele pouso, pista 10, 31,70. Azul 4216, estou autorizando ingresso no pátio 1, taxi lentamente até através da posição 612. Reporta quando na posição 612 é revisual com o reboque no setor. Sim, a gente está ingressando aqui no pátio 1, vai ingressar táxi lento até o